vergonhas pra trás esconder. De um lado e do outro nós vamos bater. Depois as mãozinhas pra trás esconder. Palminhas, palminhas, nós vamos bater. Depois as mãozinhas pra trás esconder. Bem forte, bem fraco, nós vamos bater. Depois as mãozinhas pra trás esconder. Palminhas, palminhas, nós vamos bater. Depois as mãozinhas pra trás esconder. Pra baixo e pra cima nós vamos bater. Depois as mãozinhas pra trás esconder. Palminhas, palminhas, nós vamos bater. Depois as mãozinhas pra trás esconder. Pra frente e pra trás nós vamos bater. Depois as mãozinhas pra trás esconder. Palminhas, palminhas, nós vamos bater. De um lado.